precisão e a qualidade Omega Tissot você encontra na Ótica e Relojoaria Flórida. Os melhores planos de pagamento e um atendimento especial para todo mundo. Ótica e Relojoaria Flórida. CYK 606, 1030 kHz. Gerando música, cultura e informação de Lins, São Paulo, acreditando no Brasil. Lins Rádio Clube, mais uma empresa do grupo Caravela. O ICM gerado pela Equipaf é dividido entre todos os municípios de onde ela retira a cana. Você já percebeu o crescimento desta região? Pois é, a Equipaf é um pouco responsável por isso. Equipaf, entrando na quinta safra, continua gerando divisas para a região. O Jogo da Palavra. Patrocínio Ellen Estofados, o móvel com o mesmo estilo do seu bom gosto. Na Clube FM, o melhor da música popular brasileira para você. FMPB, uma transa de umas e outras, o Bar da Alegria comemorando o seu primeiro aniversário. A Caerte Notícias, primeira edição. Com Silvio Lodi. Bom dia, sexta-feira, 27 de julho de 2012, dia do motociclista. O número de mortos em acidentes com moto aumentou 754% em 10 anos. Já a frota, isso é, o número de motos colocadas no mercado, aumentou apenas a metade disso. Acreditamos que a melhor saudação para esse dia é a seguinte: motociclista, respeite as normas do trânsito e continue vivo. E motorista, respeite o motociclista. E nesta sexta-feira, 5 municípios catarinenses estão comemorando o aniversário de instalação ou emancipação política. São eles: Abelardo Luz, Campo Herê, Maravilha, Ponte Serrada e Rio das Antas. Domingo, dia 29, é a vez de Concórdia e Laguna. Parabéns a toda a gente desses municípios. Música.